Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística, Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 11. Quem bem faz, para si faz. Quando Manuel de Jesus deu conta que a água deixara de correr no rego, interrompeu o trauteio do hino da Imaculada Conceição, hábito que se instalara desde que a mãe morrera, e foi-se encaminhando para a presa, ao cimo da corela. Enquanto, de passagem, ia ajeitando os tornadouros, prevenindo chuvada inesperada, antecipando manobras para a rega seguinte, veio à mente o saquitel de pano branco, promissor da merenda que ia saber a maná celestial. Que me terá a Maria José arranjado hoje para a bucha? Chegado, pegou no pau afiado a preceito, que servia de batoque eficaz, orientou-o com as duas mãos e meteu-o, com vigor calculado, no buraco que dava passagem à água. Debruçou-se sobre a borda, agarrou dois torrões sólidos e empapados e completou a vedação da saída. Depois, com o olho do sacho, calcou aqui e além, nos pontos onde lhe pareceu que o líquido precioso escapava para o ribeiro, na vez de ficar no reservatório amanhado grosseiramente. Isto está a precisar de um arranjo a sério. Mas sozinho já não me atrevo. A ver se dou uma palavra ao António, que está sempre disposto a ajudar e tem jeito para tudo. Uma olhadela final aos fios de água que fugiam por onde não deviam e foi-se encaminhando para a corte, no outro extremo da quelha, enquanto rebumeçava o canto distraído. Tua santa advogada divina, padroeira do nosso país. Interrompeu-se quando deu com o sorriso luminoso do neto que avançava para ele pelo carreiro estreito. Então que rei de ventos te trazem às forcadas? Inquiriu com admiração, sabendo que o rapaz não era dado a agriculturas. Vim ajudá-lo a comer a merenda e beber um copo do gravinês consigo. A frase saiu mais riso que palavras. Devias era ter vindo ajudar a regar. Agora havia clara zombaria carinhosa. Isso! Venha daí um chi coração. No gesto e no olhar, quão fácil foi adivinhar o orgulho que aquele avô tinha no neto mais velho, filho da sua Teresa. Olha que ainda agora estava ali a pensar pedir ao teu pai a ver se vinha dar um jeito à presa. Já deixa escapar muita água e cada vez enche menos. Os teus tios não acham o cu com as mãos e falta-lhe jeito. Se não for ele... Quer que eu lhe diga quando chegar a casa? Já sabe que ele, logo que puder... Não, não. Eu falo e combinamos logo as coisas. Que isto, daqui a pouco, é mais para o filho e para os genros que para mim. No caso do teu pai, é quase a aplicação direta do ditado. Quem bem faz, para si faz. Foi exatamente por isso que vim ter consigo. Isso o quê? A lenda com esse nome que prometeu contar-me. Ah, a lenda do ermitão. E depois de pausa curta... Mas aqui, em casa... Quer melhor sítio que este? Sentadinhos à porta da corte, virados para o cabeça de São Lourenço, um copo do seu vinho na mão... E a comer um bocadito de pão com alguma coisa. Bom, está bem. Também não demora muito. Concluiu. Quando viu o Zé tirar um caderno e um lápis de um bolso interior, sorriu. Sabe-se lá porquê. Enquanto meneava a cabeça. Ajeitadas as vitualhas de um pano branco, sobre uma pedra promovida à mesa, o avô começou, como se recordasse a forma como lhe tinham contado a ele. Há muito tempo atrás, houve nas cercanias de Manteigas um ermitão extremamente santo que, vivendo apenas para Deus que o criara, pouco dedicava às carências do corpo. Tinham-no batizado, segundo a lei do Senhor, havia já 70 e tantos anos, com o nome Domingos Dias. Dizia-se, não sei se com verdade, se inventado, que tinha vindo de fora e era de famílias ricas. Teria andado numa guerra onde viu 1000 barbaridades horrendas e onde cometeu crueldades escusadas, de que se arrependeu com honestidade e dor. Olha que sei bem o que são umas coisas e outras, pelo que vi e fiz durante a grande guerra, em Angola. Ainda hoje me dói cá dentro. Mas vamos à história. A verdade é que, quando a paz chegou, ele nunca mais a conseguia encontrar e viver com ela. E achou que devia penitenciar-se, durante o resto da sua vida, pelos males que tinha feito. Foi então que veio para aí. Escolheu um lugar em plena serra, no sítio onde se ergue a capela vetusta de São Lourenço. Foi construindo, quase sem utensílios, uma choupana que permitisse usar a vida que Deus lhe dera, proteger-se das birras inclementes da natureza, orar, quando não o podia fazer entre os braços das árvores que abençoam, acender um lume quando se tornava indispensável, alimentar-se em conformidade com as exigências do simples viver, guardar o quase nada que dispunha, ceder ao repouso que o corpo exige. Assumiu a anacoreta, com dedicado carinho, cuidar do pequeno templo, reparando aqui e ali, sempre que as investíveis formidáveis das intempéries ou o calor esbraseante do sol ufano agrediam paredes e cobertura, sem respeito pelo santo martirizado pelo fogo. Era uma luta constante de gigantes. O ermitão, pobre como era, dirigia para Manteigas os passos vacilantes no último dia da semana, regularmente aos sábados, como reza a tradição, e, esmolando porta em porta, conseguia o parque sustento, que, à custa de privações, tinha de chegar, embora rijo ou putrefacto, até ao sábado seguinte. Muita fome e frio sofria o pobre solitário. Ainda tentou, algumas vezes, arrancar pão de alguns grãos esperançosos, lançados nas taliscas dos penhascos. Nada. A providência não lhe negava a expiação que procurava. Barbas brancas, olhar cansado e profundo, andar titubeante, arrimada a tosco bordão, lá vinha ele, rezando sempre, a implorar sobejo de mesas pobres ou fartas. Muitas almas caridosas lhe abriam os portados. Boa tarde, santo homem. Saudavam, com o coração nos olhos, em atitude compadecida. Santo, proverá a Deus que o fosse. Olhe que hoje só lhe posso dar esta fatiga de centeio. É pouco, bem sei, mas o meu José tem estado doente e não tem trabalhado. Vou rezar pela saúde do seu homem. Muito bem haja. Quem bem faz, para si faz. E, em gesto comedido, voltava-se lento, guardava a esmola e seguia batendo cadenciadamente o bordão nas lajes duras das ruelas. Estava-lhe toda a fadiga do mundo talhada no rosto, mas continuava sempre. Ansiando a morte como libertação, desejava, porém, viver para se redimir dos atos malévolos do passado, frutos irados da vingança, e louvar a Deus, seu Criador. Encontrava, por vezes, no seu mendigar verdadeiras mangas de São Francisco. Preparei-lhe este tachinho com prova da matação do porquito. Espero que goste. Depois traz-me a vasilha para a semana, está bem? Tanta relação imerecida. Valha a Deus. Quem bem faz, para si faz. Recebia então alimentos suficientes para si e para as avezinhas celestes, que amigavelmente lhe faziam companhia durante o seu meditar. Evitava estes mimos. E não conseguia deixar de pensar na morte do animal abatido para o alimento dos homens. Outros havia, porém, que, embora abastados, lhe negavam até as migalhas de cão. Nada faziam a não ser mandar o criadito de recados. Lembrava bem este caso, que, cheio de verdadeira pena, espreitando o corpo magro, mal coberto pelos andrajos, anunciou compungido. A patroa não levou a preço o seu pedido. Mas olhe, Leve esta mão cheia de castanhas que eu tinha para comer à tarde. Duas lágrimas assomaram no impulso terno aos olhos do ancião. Bem-ajas, meu filho. Que Deus te pague e te abençoe. E, colocando a mão ossuda sobre a cabeça do rapazote, sussurrou numa voz que instintivamente fazia tremer. Quem bem faz, para si faz. Quando o mando confuso da penumbra tocava a sua capelinha, nada o segurava já na vila. Tenho de ir. Fiquem com Deus. E que a mim não me falte. Rezava, rezava todo o caminho, agradecendo as dávidas que transportava no burnal. E amentando, perante o Senhor, as intenções das pessoas que o tinham ajudado. Depois da refeição frugal, mas fresca ainda, o descanso no chão duro, coberto de ramos de giesta e uns trapos sem idade a cobri-lo. Dormia sereno até que um raio brilhante do sol o chamava à oração perpétua. Os seus olhos, habituados às profundezas da introversão mística, viam bem melhor na escuridão do que à luz do dia, mas o astro de ouro não podia deixar de o alegrar. E logo o seu pensamento, por meio dele, se voltava para o Criador. Entre as pessoas que regularmente lhe davam esmola, havia uma viúva abastada, beata aos olhos do mundo, mas com alma egoísta e hipócrita como poucas. Sempre e deliberadamente dava a bola da rapadura ao venerável asceta. Chegava ele, já pela tarde, batia humildemente as três pancadas do costume e aguardava cheio de admirável paciência. Tempos depois, espreitava ela, ainda desgrenhada e de olhos inchados, cheirando alcova e fumo de candeia. Estava agora mesmo a descansar num meu valzinho de lençóis. E vosso mecê a vir aborrecer-me. Tome lá a sua bola e ponha-se a andar. Rosnava ela enfadada. Quem bem faz, para si faz. Agradecia vagamente o místico. Olha o calaceiro do frade, que nunca mais o leva ao dianho. Apresenta-se aí com o ar do santanário e vá lá uma pessoa dizer-lhe não. As vizinhas comiam-me viva, as cobras, e haviam de logo pichar tudo nos ouvidos do senhor cura. Ainda um dia tenho de dar cabo do murundum do velho. Não arreganhar aí de frio, no meio de um nevão, o rei do homem. As semanas foram-se esgotando na rotina da vila, acordada quase só pelo toque extraordinário dos sinos a festejar batizados, celebrar casamentos ou dizer adeus a defuntos. A visita do ermitão era também dos acontecimentos que já faziam parte dos hábitos regulares da gente. Mas, para o ancião, aquele sábado teve uma pincelada diferente. Três pancadas na porta. Desta vez, a viúva resingona demorou menos. Não vinha desgrenhada nem descomposta. E não resmungou enquanto entregava a esmola costumeira, embora mantivesse o zigoma crispado. Tome lá a sua bola. O ermita estranhou e sentiu-se sorrir levemente, agradecido e esperançoso com a mudança. Depois, como sempre, refletido e compassadamente, agradeceu. Quem bem faz, para si faz. Subiu a montanha, com a cabeça no céu, deixando que os passos, sem que fizesse por isso, ladeassem pendil, subissem à cruz das jugadas e infletissem para São Lourenço, com a capela e a sua choupana, guardada pelas carvalhas centenares. Arrumou as provisões, comeu frugalmente e deitou-se a dormir na paz do Senhor. O dia de domingo, que madrugara cheio de sol, resolveu enganar incautos, como o rifão diz que o fevereiro faz. E do céu opaco deram em cair de uma forma contínua imensos caudais de água. Chovia a cântaros, como dizia um caçador que saíra pela matina para a sua obra de destruição de vidas, no conceito do varão. A borrasca e o nevoeiro cerrado apanharam-no por ali. E, sujeito pela fadiga, decidiu pedir abrigo ao bondoso ermitão. Interrompido no seu meditar, o santo homem resmungou levemente como competia a sua bondade aos seus anos. Mas logo um grande sentimento de compaixão lhe apressou as pernas a abrir a porta de colmo entrelaçado. Ao reconhecer a pessoa que clamara... Oh, bom homem, tem-me abrigo pelas alminhas do purgatório. Toda a inocente rabugice se desvaneceu. Fuja cá para dentro, fuja. O temporal dá cabo de si. O homem nem precisaria de convite, porque se baixou e entrou de imediato. Começou a aliviar-se das coisas que lhe pesavam. Olhem como esta criatura vem. Valha o Deus. Sair com o tempo assim. Acende já um lumezinho para se enxugar. Traz fome. O caçador, que se aliara da fala do ancião, na preocupação de se desenvencilhar do chapéu e apetrecho, foi porém despertado pela última palavra, de tal modo que não conseguiu dominar a expressão do olhar e o gesto, como fez com a manifestação oral, que se soltou num grunhido monossilábico. No recém-envergonhado pedir a pobrezinho, enquanto imaginava que a bucha trazia na bolsa de pano, devia estar uma paparrada intragável. O ermita viu, adivinhou e sorriu, com uma expressão de Deus Pai. Ora, sente-se aí nesse cepo. Ponha-se à vontade quanto puder. O visitante, sem saber como agradecer o acolhimento, ia-se limitando a expressar uns bem-haja tão sentidos quanto desajeitados. Chegue-me aí a candeia desse gancho para acender a carqueja. Há aqui lenha seca que vai pegar depressa. Tem que secar para não adoecer. Enquanto soltava as palavras envoltas num sorriso, ia fazendo as coisas, na ânsia de agasalhar. Quando ouviu o lume crepitar sob o entusiasmo da chama, avançou para a obra de misericórdia seguinte, rebuscando uma arca pequena e escura. Bem certo é quando digo que quem bem faz é para si que o faz. Veja que ontem mesmo a sua mãezinha me ofereceu esta rica bola, como de costume, aliás. Está linda e é de louvar a Deus. Aqui a tem. É sua. Como vê, não estou a dar-lhe nada. A alegria do ancião era tocante. E o rapaz, já com o pão na mão, sentiu-se necessidade de agradecer de novo. Vosso Messias é mesmo um santo. O ermita abanou a cabeça, em negação. E já agora, desculpe lá, os maus modos da minha mãe. Sabe, tem lá o seu feitio. Mas não é má pessoa. E, enquanto o velho de barbas brancas inclinava a cabeça e encolhia os ombros numa bênção de perdão, o homem, faminto e molhado, começou a comer com alguma sofreguidão. Depois chegaram-se mais à fogueira e estenderam as mãos em busca do conforto do calor. A aura de paz do anacoreta perturbou-se subitamente quando o visitante soltou um ronco espasmódico seguido de uma série de convulsões, formidáveis e inesperadas, que o atiraram para o chão de terra granítica. Acudiu o ancião, em aflição e surpresa, tentando salvar, com a água da nascente, a vida que se apagava entre as suas mãos incrédulas. Um estertor final escancarou a porta a uma morte horripilante. Abatido, o velho caiu sobre os joelhos, chorando silenciosamente, lamentando, com sentimentos e palavras, toda a sua boa vontade e anterior satisfação, enquanto ia tomando consciência do horror insano da tragédia. Que posso fazer agora? Meu Deus! A serra era um inferno de raios coruscantes e ventos desenfreados. A chuva cegava, mas o ancião, com uma energia que não reconhecia como sua, indiferente à intempérie, pegou no cajado e ele a descer à vila num esforço digno de São Cristóvão. Na rua deserta, crepitante de chuva, soaram três pancadas lentas numa porta que se entreabriu, passados poucos e longos minutos. O rosto da mulher, que surgiu na abertura, não pôde ocultar o pasmo dos olhos, espelhos de surpresa e terror, em contraste com a expressão do ermita, solene e humilde, por detrás das barbas encandecidas, pingando água tristemente. Quando falou, a voz pareceu vir de muito longe. Saiba, vosso messê, que o seu filho repousa na minha pobre guarida. Recolhi-o do temporal? ofereci-lhe o melhor que tinha. A broa, que teve a caridade de mudar. E pouco depois, partiu desta vida. A um grito ferino, seguiu-se a maldição da mulher desesperada. Ah, maldito frade, que mataste o meu filho! Envenenaste o grande demónio! Notou-se, por um segundo apenas, um assomo de cólera no rosto do ancião, perante o desabar da incerteza receosa, mas logo, majestoso e solene, olhou a mulher profundamente, transbordando compaixão. Depois, em aflição, dirigiu os olhos aos céus e exclamou com vigor estranho, entrecortado com lágrimas. Quem bem faz, para si faz. A mão livre deu apoio ao coração e começou a afastar-se penosamente, enfrentando, passo a passo, apoiado ao cajado, as fúrias da natureza em direção à serra, o seu lar. Diz que a mulher nunca mais desfrutou de juízo perfeito e acordava de noite com uivos inumanos que faziam arrepiar os vizinhos, torturada por um sonho recorrente em que se misturavam imagens vívidas de roxo em agonia, pães de que saíam serpentes movediças e um frasco de um verde misterioso, com rolha de vidro e rótulo preto, de onde sobressaía um desenho amarelo sujo, representando dois ossos em X e uma caveira a casquinar grotescamente, enquanto ia gritando de forma atordoante. Quem mal faz, para si faz.